acabamos de apresentar o Raiz Sertaneja. A primeira da região. A primeira em tudo. Oito horas e um minuto. Olá. Nós somos a Rádio Agulhas Negras. CYJ 489, 640 kHz. A primeira em tudo. E nós estamos testando o nosso som. Ajustando os graves, os agudos e tirando todos os ruídos. Qualidade total. Para quando chegar fevereiro, na nossa nova programação, tudo fica perfeitinho pra você. Rádio Agulhas Negras. Arruma esse som aí, rapaz. Rádio Agulhas Negras. É em fevereiro. Aguarde. Rádio Agulhas Negras. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Rádio Agulhas Negras. Me ligo na melhor. A primeira em tudo. Me ligo na melhor. Rádio Agulhas Negras. Me ligo na melhor. A primeira em tudo. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Rádio Agulhas Negras. A primeira em tudo. Agora. Na Agulhas Negras. A tradução do dia. Com Alan Fernandes. Tradução. Tradução. Você deveria ter visto ao olhar nos meus olhos, garota. Estava faltando alguma coisa. Você deveria ter percebido através do tom de minha voz, garota. Mas você não me escutou, não. Você se fingiu de morta, mas nunca sangrou. Ao invés disso, continuou sobre a grama, como uma cobra se preparando para dar o bote. E ainda que eu soubesse tudo sobre esses homens, mesmo assim, eu não me lembro. Porque era apenas nós, querida, antes de tudo. E nós ainda estamos juntos. Tradução, tradução. E eu levei a sério. Sim, levei a sério cada palavra que saiu de mim. Quando eu disse que te amo, quis dizer que eu te amaria pra sempre. Pra sempre. E eu continuarei amando você. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero dormir. Eu só quero continuar amando você. Programa Super Hits. Eu levei levei a sério cada palavra que saiu de mim. Quando eu disse que te amo, eu quis dizer que eu te amaria pra sempre, pra todo sempre. E eu continuarei amando você, porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero dormir, não quero dormir. Eu só quero continuar amando você. Volta! Volta! Eu continuarei amando você, porque é a única coisa que eu quero fazer. Eu não quero dormir. Eu só quero continuar amando você. Tradução do dia com Alan Fernandes. Rádio Agulhas Negras.